adianta você que eu só quero me dar. Se outra vez eu puder provar o calor de um beijo seu, uma vida eu iria ganhar. Se ainda mais eu pudesse tocar você e ouvir você me dizer: te amo e só quero te amar. Ando e ando, procuro encontrar aquele mesmo sorriso no olhar, mas não adianta, é você que eu só quero me dar. Preciso.